Portal do Arrocha. É mais uma nossa, velho. Mais uma da firma. Quem foi que te deu todas as coordenadas? Quem te ensinou os pontos, tudo que eu gostava? De primeira não errou em nada. A gente se encaixou de cara. Agora eu que lute, eu tô na sua mão. Se você quiser, vai me ilude. Foi você quem tirou o meu te amo do mood. Nosso romance é pique Hollywood. O seu beijo é gostoso igual melzinho de babalu. Nem acabou o doce, eu já tô querendo mais um. Pode não ser um amor dos que fica, mas tá sendo o grande amor da minha língua. O seu beijo é gostoso igual melzinho de babalu. Nem acabou o doce, eu já tô querendo mais um. Pode não ser um amor dos que fica, mas tá sendo o grande amor da minha língua. Se esse love, love não der certo, sorry, sorry. Mas esse love, love pra mim já é love story. Se esse love, love não der certo, sorry, sorry. Mas esse love, love pra mim já é love story. Agora eu te ilude, eu tô na sua mão. Se cê quiser, vai me ilude. Foi você quem tirou o meu te amo do mute. Nosso romance é pique Hollywood. Se o beijo é gostoso igual melzinho de babalu. Nem acabou o gosto, eu já tô querendo mais um. Pode não ser um amor dos que fica, mas tá sendo o grande amor da minha língua. Seu beijo é gostoso igual melzinho de babalu. Nem acabou o gosto, eu já tô querendo. Pode não ser um amor dos que fica, mas tá sendo o grande amor da minha língua. Se esse love, love não der certo, sol é sol. Mas esse love, love pra mim já é love story. Se esse love, love não der certo, sol é sol.